ok, positivo. Traduzir frequência para a coordenação local até o regresso. Salvador, bom dia, o Papa Romeu Mike Papa Lima. Papa Romeu Mike Papa Lima, prossiga. Hoje a gente está no Pátio da Dei, né? Ficou para Vera Cruz. O Papa Romeu Papa Mike Papa Lima aguarda um minutinho pra cópia. Um minutinho. 738, boa tarde. Boa, boa na 738, aguarde a pista livre, ajuste 10 no 7. Não, você escuta com 17, com 738. Sente um minuto. Paulo Salvador, é o Web 738, livrou, não se escuta. Bom dia. 5728, bom dia, Alfa, repórter Sra. Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 22. Mike, Juliette Romeu, Salvador. Escuta, senhor. Ô, Gambero, tá rolando algum evento aí no Barradão? Negativo. Ah, tá, beleza. Achei que era de quem tava rolando o jogo. Negativo. Valeu. Após o tráfego pousando à sua frente. Aqui, Papa Lima. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Salvador, Vera Cruz, 510, rota direta via corredor Axé, decola da 17, curva à direita. Assuna 0133, controle 120, decimal 8. Positivo, decola da 17, curva à direita, 510, de cruz, 0133, transponder 1208, controle 260. Autorizado o deck-track e táxi para o pátio 4. O Juliette Papá. Meia dúzia a bordo ou 3 a bordo? 3, 0, 3. Ciente para acionamento e táxi torre 118 decimal meia dúzia. 26 graças. Chanel 140, decolada 08, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 08, obrigado, valeu. Papa Lima. Mike Papa Lima, acione, chame táxi. Aproximando a Juliette, 5728, plana 1. Juliette, portão 09, 5728. Juliette, pátio 09, 5728. Juliette Índia Papá, um bom descanso. Tio Índia November Alpha, observe a aeronave da Gol cruzando o eixo da 17. Após estar autorizada a decolagem da 17, o vento é 150 graus, 07 nós. Fique atento à esteira de turbulência. No 738, no solo 10, libera a direita, chama o solo 219. Direita 219, 738. 738, lembrou. No 738, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 738. November Alfa, decolado ao Zona 1, ingresse no corredor forte, chame passando a final da pista 28. Ingressar na contra o vento, down 10, chama passando final da 28, para ingresso no forte, India November Alfa. No último chamou o solo. Gente, o Mike Papalima, reporte na interseção da 17 para ingresso e decolagem. Papalima, copiou a torre. Tá livre o táxi em frente, chame pronto para decolagem no, na interseção, o Marco Papalina. O cruzamento da 28, Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado cruzamento, 28, chame o controle, 1208 após, um bom voo e até a volta. Gente, autorizado cruzamento, chamarão o controle 1208 até o regresso Índia November Alpha. November Alpha, corredor forte, mantenha 500 mil pés. Sente do Bravo que o Whisky no setor? Afirmativo, está ciente do tráfego da companhia, o Índia November Alpha. Positivo, Alpha. Mantenha a separação visual com o tráfego, reporte para o vetor. Ciente, vai manter a separação visual com o mesmo, reporta para o regresso, Índia November Alpha. Afirmativo, 4/4. Um minutinho que eu vou checar seu plano de voo aqui, um minutinho. Tá, meu. Tio, na minha escuta, Romeu. O 4207 das 1, um minutinho para a cópia número 2. 104, tome a torre Itapuã e chame controle 1208, até a volta. Itapuã 1208, até a volta, boa. 1260, portão 10, portão 8 para pushback e acionamento. Tudo bem. César Cher, chama na barra ali, mano. Bom, 1260 para posicionamento, portão 8. 1260 autorizado no 8, chama para o táxi. Sim, autorizado, chama na táxi 260. Positivo 07, prossegue na prova do farol da barra, reporte visual para pouso. Abraço, Dourado. É Dourado X. Salvador, bom dia, Azul 4060. 4060 da Azul, muito bom dia, seja bem-vindo. Por gentileza, identifique Prossegue a descida para 2.000 pés com 17 no ajuste. Obrigado, bom dia para o senhor também, identificou 2.000 pés, 1017.4060. Positivo, está livre LS em forma estabilizada. Livre LS chamarei estabilizado, 4060. Ou chamei 1140, agora chamando Recife, 2685, tem um bom voo. 2685, obrigado. Positivo, Papa Lima está cruzando agora o vertical do farol de Itapuã. O 07, informa visual para pouso em Undina. Tango Bravo, que Luiz, que pronto cópia. Bravo, Kilo Índia, pronto cópia. Kilo Índia, autorizado voo local Salvador, Salvador. O número 10, via corredor forte, correção, via corredor axé, decola dando 7, curva direita, aciona 0132, controle 120, decimal 8. Sobrevoo e TGL em Itaparica. O transponder 0132, controle 120 decimal 8. Índia para acionamento e táxi, torre 118 decimal 62. Da Azul, pronto cópia. 207, autorizado Salvador Santos Dumont, via Upper Zulu 1-0 após ESMAP, após DCT Lúcido, após DCT Barbacena, após DCT. Nível autorizado é 360, é o perfil da saída da El Leda, após Leda voa Bridge, posição Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, aciona 5-5-1-0, controle 1-2-0, decima 8. Ok, 07. Na livre frequência, tem um pouso. Abraço, Dourado. Planejamento correto, chame pronto no 01-14-07. Peralta. O Bravo que está agora 12 horas, 8 milhas, o Índia November Alpha. Ok, sente. 1-6-12-7, Salvador, 3 horas, 1-2-0. Afirma. Autorizado o táxi, então, via Pátio no Índia e Alfa, no ponto para chama torre em 1-1-8, décimo 6-12. O que negar no momento no meia, correção, 1-0 no meia. Gente, autorizado via Pátio no 1 no Índia e Alfa, ponto espera chama torre em 118-6, 1-0 no meia, 1-2-0. O Bravo e o Luiz, que se desejar, está autorizado a subir para 1.500 pés e ingressar a corredor Interlagos. Bravo, que Luiz, para informação, Índia November Alpha está agora 12 horas, 5 milhas, mantendo meu pé. Mais Papa Lima, tento próximo ao heliponto de Andina, devido ao Guardião 07, dar uma eventual decolagem do mesmo. Hoje vai ficar bem. Voltam 260, pode estar a pronto. Minha 0, Linda Cola, pistão no 0, vento 1,160 graus, 069. A linha da Cola, pistão no 0, voo 9260. Silva, reporte visual com o campo. E Papa Lima está livre frequência até o retorno. Seguinte, o senhor está autorizado a minha decolagem. 2 para frente. Autorizado a alinhar e decolar, pista 17, gráfico no Índia, vento 1,30 graus, 069. Zero, decolou os 24, controle 120, décimo 8. 08, voo 260. Salvador, voo 260, decolou. Bom dia, no 260, contato vigilância. Sempre, voo 260. Luiz, que na pronta rotatória chama na torre de comando, 18.62, eu tenho um pouso. Prossiga, Romeu. Vai remeter do barradão? Ok, 500 pés, já me escuta, Romeu, vai prosseguir pelo setor norte ou retorna pela linha do litoral? Diz que tô autorizado, na presente, curta final 17. Tá autorizado o cruzamento na final da 90, senhor? Tá livre. Ingresso na linha do litoral, informa apenas o Guardião 07 agora, próximo ao Parque de Pitoçu. Tenente do Guardião 07, como é que você vai chocar? Dourado? Falou, Tulhão. Bem, tá bem. Um abraço. Alô, Dourado, abraço, meu melhor. Controle, já não através de Pituaçu, no Guardião 07. Ok, 07, chama na torre de comando agora, 1862. Gente, vou marcar a agenda essa semana pra conhecer, levar o pessoal aqui pra conhecer o controle aí. Um abraço. Um abraço, velho, me liga aí. Torre, o Guardião 07, bom dia. É só apertar o botãozinho. Torre, o Guardião 07. Guardião 07 da presença, autorizado, grave, agilizando manobras, reporta contra final. Deixa lá na curta. Ai, a injeção de barro, meu. Interceptando GLS azul, 4060. Ok, 4060, tá livre GLS, chamando a torre agora, 1862, eu tenho um bom posto. Obrigado. Claro, com poucos ruídos de fundo, mas tá sendo possível entender. Ok, estourado. Guardião 07 cruza o eixo da 10 para setor norte e aguarda. E após realiza a aproximação para o Pato Grau, ok? Agilizando o cruzamento do setor da aproximação da 10. Ativo, tá subindo aqui agora a proa norte para o cruzamento da 10 e aguarda a autorização para prosseguir a E. Já está aí 10 segundos para o cruzamento. Ciente cruza e após está autorizado a aproximação, porém após o cruzamento do eixo, ok? Gente, já livrando o eixo, já estamos através do Shopping Salvador, prosseguindo direto aí pro Pátio do Gaia. Torre Azul 4060, bom dia, passando o Auremacher, baixado travado. Azul 4060, bom dia, informa o helicóptero que a gente faz já a aproximação final para o Pátio 4, na esquerda do eixo, não interfere com a sua aproximação. É 140 graus, 069, autorizado pouso, pistão 0. Veja, pô, Azul 4060, gente do Prato. Solo Salvador, 4207 azul para o táxi, POB de 101, autonomia de 4 horas e 10 minutos, alternando Campinas. Stand-by, 3 pontos, beleza? Ativo, stand-by. A torre, em 118, decimal 612, que é legal no 0, 16. Gente, táxi via Índia Alfa, ponto espera. 1862, estado 90 na manhã, muito obrigado, bom dia, 3895, informação Mike, autorização Guarulhos. Muito boa tarde, Azul 4207. Espera 10, só para o tráfego. Após. Tráfego na curta, ali mantém Azul 4207, pistão 0. Gente, posso passar em aeronave, ali mantém pistão 10, Azul 4207. O Guardião 07 considerando o solo aos 3-0 no corte de frequência. 150 graus, 08 longe, reporta controlado, Pato. Gilete Romeu. Reportamos para o Max Gilete Romeu. Afirmativo, 150 graus, 08 longe, reporta solo controlado, Max Gilete Romeu. Bola 50, reportará solo controlado, Romeu. Rádio 460, solo 31, passagem alfa, chama som 219. 129-4060. Azul 4207, 150 graus, 08 longe, autorizado decolagem, turno 0. Autorizado decolagem, turno 0, Azul 4207. Bravo Pilo Isque, autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 07 longe. Salvador, Azul 4060. Azul 060 Alfa, reportante da Juliette. Gente, reportante da Juliette 4060. 3895.4. Prossiga, 3895. 3895. Autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulu no meio após Belo Horizonte, após DCT Tri, restante conforme a rota do plano. Nível autorizado é 340, realiza o perfil da saída da El, Leda após Leda Bridge, posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco. Decolada a pista 1-0, primeira curva à sua direita, aciona 5520, controle em 120, décima 8. Autorizado Guarulhos 340, decola Tael, Leda, Bridge, após Bridge, intercepta ao Pesolu 10 até, desculpa, ao Pesolu 16, até o Bravo até o Zulu e após Trive, pontos. 5520 transponde, 1208 controle, está 3895. Protegimento correto para acionamento e pushback, o 3895. Chama. Portão é o 2. Ciente, bom dia. Paulo Salvador, como está de 777? 777, ciente da informação, Mike. 777, autorizado Salvador Porto Seguro. Eu pego o SKI 50 após BDEP após DCT. Nível autorizado é 340, realiza o perfil da saída da El, Leda após direto Porto Seguro. Decola da pista 1-0, primeira curva à sua direita, aciona 5526, controle em 120, décima 8. Autorizado Porto Seguro 340, apero o SKI 50, BDEP direto. Perfil da Evo, transição Leda, Maladão no zero, com curva à direita, 5526208, controle, bom, 777. Saída da Evo, Leda direto, 5526, cotejamento correto, chame para acionamento e pushback no portão 05. Sim, a gente vai chamar quando pronto, vou no 777. Fala, azul 4060, esperando essa Juliette. 4060, ingressa Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 4060.